E João, vencer não quer dizer cifrão. Não ligue pros comerciais, cuidado com a televisão. E João, tão te vendendo ilusão. Nem sempre o que ganha é mais, nem sempre o que é mais é bom. Quem foi que disse que isso é um jogo? Quem que disse, hein, João? Que você não é ninguém se for o vice-campeão. Como se não existisse comunhão. Como se tudo na vida resumisse então a uma mera disputa. E da fatia do pão, quem desfruta, destruta. Você acha isso certo? Então me desculpa. A sociedade diz que é ser feliz, luta. Mas como? Se eu não nasci com o talento de um batistuta. Também não sou filho de algum Abílio Diniz. Tampouco nasci pra ser uma meretriz, puta. Mesmo não tendo tudo aquilo que eu sempre quis, como Jada quis, mantenho a minha raiz bruta. Perdeu vencer, não tem escapatória. A sociedade torna essa modalidade obrigatória. A disputa cria divisórias, contradições notórias. O luxo do burguês e a escassez da escória. Escolha não existe no final da história. Competição é desleal e predatória. O esforço não define a posição, não. João, ninguém aqui nunca vai ser João Dória. Por isso eu não quero vitória, enquanto a intenção final for o capital, a glória. Não, eu não quero vitória. Será que você não vê? Ostentação material é ilusória. João, vencer não quer dizer cifrão. Não ligue pros comerciais, cuidado com a televisão. João, tão te vendendo ilusão. Nem sempre o que ganha é mais, nem sempre o que é mais é bom. Então basta de carregar esse fardo. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. Basta de carregar esse fardo. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. O Brasil anda dividido, um em cada ponta, fazendo jus ao apelido. País da piada pronta, tarifa aumentada, de nada conta, pois o passado é conta. É só mais dinheiro pra desviar da conta. E a bancada pronta pra botar pra circular um projeto de lei de interesse particular, querendo nos ridicularizar. Escândalos de corrupção, no máximo prisão domiciliar. E ao povo só resta impunidade pra lamentar, pois políticos têm imunidade parlamentar. Ou seja, imunidade pra roubar, com aval da lei que lhe protege, a lei que ele mesmo rege. Abre o olho pra quem você elege, pois o de paletó é quem devia estar de calça bege. E me diz, o que é que mata mais? A Câmara dos Deputados ou a Câmara de Gás? Basta de carregar esse fardo. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. Basta de carregar esse fardo. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. Óbito ao Brasil, causa da morte, assassinato a sangue frio. O culpado ninguém descobriu, mas foram atrás de algum negro de fuzil. Porque o branco que roubava não se encaixava no perfil. O suspeito de pele parda foi parado pelo guarda, cansado do fardo, da farda, da vida amarga, da promessa que tarda. Enquanto ele aguarda, mais inocente é morto pela mira da espingarda. É, a copa por aqui foi um fiasco, mas pior ainda foi a chacina de Osasco. Somos o país da vara, não da bola, que bota o menor na cela e não na sala da escola. Povo que não se revela, só rebola. Afinal, é sempre carnaval e o trágico vira cômico. Problema crônico, nada mais me deixa atônico. Tudo é uma piada. Eu não estou sendo irônico. Estamos partidos em guerra de partidos. Parece uma partida, uma briga de torcidas. E enquanto nossa pátria se aparta, mais um calhorda furta, agora de carteira porta. Chega de meditar, que nem Siddhartha. Chegou a hora de lutar, que nem Esparta. Avante meu povo, se o gigante um dia acordou, é preciso que ele se levante de novo. Basta de carregar esse fardo. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. Basta, Rafa Braga. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. Basta de carregar esse fardo. Basta, pra onde vai o meu trabalho árduo? Basta, eu sou um filho da pátria, mas a minha mãe me trata como filho bastardo. Basta.